4462, boa tarde, vou na proa de Mari, autorizada a chegada da Mari até a posição de táxi. Após aguarde vetores para aproximação da cabeceira 17. Paciente já da área de exclusão, da 10. Afirmativo. Desça, no ideal, desça até 4 mil pés, ajuste 1016. Zero no 7, decolou 1-1 no controle 1-0-8. 208, gol 2-0-7, obrigado, bom serviço. Tô no voo. Salvador, gol 2-0-7, boa tarde. Gol 2-0-7, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha 240, saída da El. Ok, restrito 240 da El, gol 2-0-7. O gol 2097 solicita o nível final 200. Pode coordenação com Recife, gol 2017. Gente, Copa 04. Autorizado nível 200. Ok, autorizado nível final 200 graças. 8-5 a bordo, 5 horas de autonomia até na Ribeira Preta. 14065, táxi autorizado até o ponto esperando 0. 1016 é o ajuste. A torre 1-1-8-9-5, bom voo. 1-8-9-5-4-0-6-5, bom dia, bom trabalho. 1-1-8-4, escondendo equipe de solo, após passagem negra em retaguarda, tá livre. Tem 1-2-5, decima 1, na antena 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa. Prossiga. Caso de falhas, após o staff, mantenha a proa 030 até 15 milhas. Posição, mantenha a proa 030 até cruzar a magnética 130 de Simbra. E após, fui na proa da interceptação na final da 17, a proa 100, até interceptar a final da 17. Ativando 160 graus com 629. Confirme quem chamou o controle. Salvador está operando agora com a pista 17, só está operando o visual, né? Nessa gente devido à área de exclusão na final da 90. Para Bravo, Vitor Tango, decolando 15, controle 120, decimal 8, está livre de restrição. 120, 8, livre de restrição, Bravo, Vitor Tango. 0457, retorno de desvio, com quem? Afirmativo, de visão de informações. Tente, após o desvio, vou ir coral, posição Conde. Tente, após o desvio, vou ir Conde, Daniel. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, contato radar na decolagem, submantenha 190, perfil Pucca. 190 na Pucca, Bravo, Vitor Tango. U 2097, voe direto, posição IUCOV. É, confirme minha posição, IUCOV? IUCOV. É, IUCOV, no 097. Assim que está para informação, está aguardando o aeronave que está cruzando o campo aqui no nível 035, solicitação do controle. Ela está conosco à frente para ser transporte de enfermo, ok? Afirmativo, estamos com ele no visual, se já estiver. Não atrapalha informar nesse setor. Forme cruzando a radial 335 do VR em Salvador. Bravo Vitor Tango, vou direto a Aracaju da presente. Direto a Aracaju, o Bravo Vitor Tango autoriza a sessão 210? 210, vou ter que coordenar com o centro, aguarde um instante. Aguardando, Bravo Vitor Tango. O azul 4462, agora vetoração para aproximação visual da pista 17. Vou ir na proa 030. Esta proa está limitada pela magnética 130 do NDB Simbra. 030, limitado pelo 18, controle 120, decimal 8. É 1208 para o 4065? Firmo, 120 do sinal 8. Obrigado. 1884 ali, mantenha no 0. Boa tarde, né? 1-0, boa noite. Azul 4065, bom dia, contato radar, sube e mantém nível 340, saída da EL. 340 da EL. 120-17, passa nível 200, chama o centro Recife, na frequência 251, alterno 3325. 251-3325, voo 2017, Pioneiro 45, informe chamado de pouso. Pioneiro 2034. 2034, copiar. Autoriza azul 4065, voa Leda? Autorizado Leda, azul 4065. Grato. Azul 4462, China agora sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. Ave 8, chamando. Fazer um pequeno desvio direito, 4065. Estou autorizado, 4065, após o Ileda. Após Ileda. Alguma chance, Salvador, de voar a morte vai para o 4065? Pode ir, coordenação 4065. Poxa, muito obrigado, hein? Samba 1800, com 184. Nicolau Alvarez 22, controlando 208. 20.8, com 184, graças. Salvador, boa tarde, boa noite, 84, saída Boca, passa 2, dizendo. Bruno 884, contato radar, submantenha 230, saída Puca. Saída Puca, nível 230, boa noite, 84. Azul 4065, após o desvio e Leda. É, permanece então, né? Obrigado. Pioneiro 45, controle. 3 milhas de ponte, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, 120, decimal 3. Solicita 10 graus à direita. Prezado de ver à direita, gol no 884. Tá bom. Salvador, Boa Azul 44. 62. 4462, continua final da 17, a parte visual com campo? Afirmativo. 17, final da 17, a parte na curta final 4462. Altímetro marca 1016 e o vento 970 graus com 99. Botar na final, obrigado. No 884, controle? Prossiga, Sérgio. Luiz Jamo da presente. Direto Jamo, no 884. Star, tráfego, gol no 884, vamos tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, cruzando 160 em subida para 190. Com Papa Alfa e Anki 1. Pois é, mando Jamo, no 884. Afirmativo. Obrigado. Papá Romeu Bravo Vitor Sango, troque o transponder para 5055. 5055, vai acionar o Bravo, tá dando. 7, vento, 1970 graus com 89. Depois do 7, baixou e checou. Obrigado. Quatro, faça nível de voo 200, chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, boa noite, 4, obrigado. Solicita agora diretamente com o centro na frequência 12685, alterna 12545, bravo Vitor São. Rota 2685, altera rota 2545, grava para o ar. Controle Salvador, boa tarde, voo 1620. 1620, autorizado chegada a Mari até a posição STAP. Confirme a pista que deseja pousar, 17, confirme. Chama ativo, pistão 17. 0 livre na Lima e chame o Sol em 121, decimal 1 para prosseguir no táxi. Gente, esquerda na Lima, 2 e 1, chame o Sol, 1 faz 4, 62. cruzar a magnética 130 do NDB Simbra. E aí após, curva à direita na proa 100 para interceptar um sinal de 5 milhas da 17. Confirme? Essa aqui é ali, né? Na esquerda, tem que estar... Isso, essa mesma. Pode seguir em frente aí. Afirmativa, sua chegada está autorizada até a ITAP, aguardando vetores para prosseguir visual, pouso visual na cabeceira 17. Em caso de falha de comunicações, após ITAP, mantenha a proa 030 até cruzar a magnética 130 do NDB Simbra. E aí, após cruzar essa magnética, curvar à direita, no rumo 100 para interceptar sinal da 17. ITAP, autorizado até ITAP. Após proa 030, caso de falha, vou magnética 130 de Simbra, Simbra, à direita, proa 100 para interceptar final, voo no 620. Afirmativo, voo ITAP da presente, descendo para o 50. ITAP da presente, descendo para o 50, voo no 620. Number 43 Golf X-ray Salvador approach. Skunk identification. Cleared my arrival. Runway uses runway 17. The length of the runway is 1,518 meters. Do you have conditions to land there, sir? Salvador, voo 19966, paciente da informação Romeu, autorização Campina Grande, nível 370, portão 612. Runway 10 closed due to a forbidden area because of the game, so you have, we can vector you to land the runway 17, at the moment just runway 17 in use. There is the slightly possibility that you can land on runway 10, but at the moment runway 17 is in use. Voo 10, Neuma DCC Campina Grande. Decolada 10, curva esquerda, precisa da saída pouca com a transição zipar. O controle é 1208 e o transponder é 5075, voo 1966. Procedimento correto, reporte pronto, puxa em chamada. Reporta lá. Intersection. Just 153 Golf X Rain, radar vector for space internal left heading 040. Your limit will be radio 300 of Salvador VR. Roger, heading 040 and 300 radio of Salvador VR will be the limit. O no 620, desce para 4.000 pés, ajuste no 0, 1.6. Descendo para 4.000 pés, 1.0, 1.6, na proa de TAP, voo 1.620. Uno 620, vetoração para aproximação pista 17 de Salvador, curve à esquerda, proa 035, o limite será radial 300 de Salvador. Silvano? Oxanero 6355. 6355, só um instante, vai. Série 7208 para seguir. Cliente Olímpico 08, prossegue até o hotel. Reporta para cruzamento 1028. How many miles, sir, and which heading? Heading 360 for about 6 miles. Clear the deviation, November 534 Golf X-ray. Roger, November 53 Golf X-ray. Uno 620, desce para 3.000 pés, ajuste no 016. 3.000, 016, voo no 620. Confirme o horário do plano. 850. Controle Salvador, uma boa tarde, é o azul 9540, quem tem informação com meu? 9540, este é o controle Salvador, informamos a pista em uso 17, suas tem condições de pouso para a pista 17. Tranquilo, o azul 9540, qual a finalidade daqui? Informamos ainda que não há procedimento IFR para a pista 17. Você tem condições de pouso visual na pista 17D, Salvador? Afirmo, o azul 9540. Azul 9540, desça para nível de voo 100, confirme sua indicada. 100, incrementa para 240, o azul 9540. Tem condições de descer com 2109? Afirmativo, descendo com 2110, então, para uma terceira, o azul 9540. Como que no momento será o número 3 para aproximação na pista 17 de Salvador. Number 4, 3, go X-ray, do you have conditions to turn right? heading 065. Sergeant, you have, are you able to turn right heading 065? Heading 065, November Golf, X-ray. And I'll turn right heading 065, November 53 Golf, X-ray. Roger, go now heading 065, November 53 Golf, X-ray. O 1620, curva agora à direita na proa 085. Direita proa 085, gol 1620. November 43 Golf X-ray, descend to 4000 feet, 10H 1016. 4000 1016, November 53 Golf X-ray. 1620, complete curva direita na proa 1900. Direita 100, descendo para 3000, gol no 620. No 620 da Gol, desça para 2000 pés, reporte visual para modificação das regras. Descendo para 2000, reportará visual, gol no 620. Firme e resolve o seu plano aqui no sistema. Gol 9540, desça para nível de voo 060. 060, 9540. A visual, o voo 1620. Gente, o Gol 1620, o senhor será preparado até 5 milhas da cabeceira 17 de Salvador e assim modifica as regras para proceder para o voo visual, ok? Bem, Gol 1620. Dentro da 10, prossegui até Taxi Golf. Go ahead. Okay, I can review something. We are here to Frankfurt Edge, so that Fox via Puka departure, and as the left hand Puka departure, receiver Upper Romeo 551, Ubudi, Puka Upper Lima 206, Kodos, and thereafter according flight plan. Squawk 5572, departure visit 3120.8, and say please again, Puka departure and interval 3. Puka departure, Aru transition, Alpha Romeo uniform transition. Okay, let's commit Aru transition, Alpha Romeo uniform, and we are clear to enter 330. Can I use them? 330, affirmative. Call me, start and push back. 330, contact 0-7-7, we'll call you. Vento, 180 graus, 08 horas. Yankee, só mais um instante. Número 620, curve à direita, proa 125. Direita, proa 125, descendo para 2000, gol no 620. A cabeceira 17 está agora à sua esquerda 8 milhas, correção, à sua direita 8 milhas, já visual com a 17 para completar a aproximação visual? Afirmativo, gol no 620. Já presente plano modificado aos 1845, chame Torre Salvador na frequência 1185. Torre Salvador, 1895, gol no 620. November 53 Golf X-ray, turn now right heading 100. Heading 100, November 53 Golf X-ray. Okay. Zulu 9540, desça para 4000 pés, ajuste 1016. Quanto é a soma 016, azul 9540. Marcelo Lima Sierra, quente, aguarde cópia, Mike Bravo informa. The first three Golf X-ray, sir, do you have condition, are you able to reduce your speed to 190 knots? Aye, sir, November Golf X-ray, 190 knots. Reduce your speed to 190 knots, you have 0.737800, 10 miles ahead, 12 o'clock, with speed of 150 knots off front, please. Copy, looking for the 737, November, all my friends. Forward on the other side. 1015H1016, report runway 17 inside. Roger, 2001016, we'll call runway inside, November 5, please, all my friends. Contact 076-077-7 on the ground, please. Can I do 7-7, okay, sir, check your transponder, please, if it is on standby in 2000, code, okay? If it's not, please put standby, and your code after takeoff will be 5572. Okay, can I do 7-7, we put the transponder to standby and after takeoff 5572. Okay. Aqui, cópia. Salvador, se é a Delta Lima Oscar, meu PES, decola da 17, curva esquerda, irá prosseguir via corredor forte devido à restrição do corredor Axé, controle irá conduzi-lo, acionará 0135, a torre opera em 11895 e o controle 1208, o meu Hotel Yankee, confirme PAT 4. Now 8 miles on your right, position of 2 o'clock. Hey sir, November 5, please on my check. Can I view the system, approximately how long do we have to wait for a flight of the plane? November 5, check. If you have a runway inside, contact now tower frequency 118.95 and stand by for landing instructions. 118.95, November 5, please on my check. Azul 9540, desça para 3.000 pés, ajuste no 017, aguarde desaceleração para aproximação de visual, pista 17 de Salvador. 3.000 pés, 017, aguarde 017, azul 9540. Stand by, clear to land, call me short, runway 17. Roger, we'll call short runway 17, November 5, 3, go on, check. Esquerda pro 190. O 1620 no solo aos 48, livre à esquerda na Lima. E para ingresso no pátio principal, chama o solo em 1211. Esquerda na Lima, para ingresso no principal, 1211, boa. Autorizado até o ponto de espera da 17. Sastry Golf X-Ray, could you confirm your April, your intent? November 5, 3 Golf X-ray affirmative. We believe we're going to stand 3. We are being handled by Leader. We have FIFO aboard. Thank you. Continue approach and stand by clear strength. Roger, continue approach, November 5, 3 Golf X-ray. Start up contacts. Hello, 77, copy behind, 737. Capture buggy 737 behind. Ok, pera, dúzia, pera, pera, pera. Tráfego, 1966, tá no meia dúzia, para pushback acionamento. 1966, aguarde para push, aeronave da companhia vai passar a retaguarda, posta livre. Após a aeronave da companhia passar a retaguarda, livre nosso push e vai chamar para o táxi do 1966. O transporte está em stand-by, ok? O senhor está com o transporte acionado, desde que estava com 2.000 acionado. O transporte só aciona após a decolagem, ok? Então, stand-by, transporte agora, por favor. Aciona aqui, stand-by. A frente. 7, 9, 5, 5. Dial, Leda, após Leda, Modiva. Controle 120, decimal 8. Aciona 5120. autorizado nível 360, Papazulu 10, Papa Alfa Índia, Bate, Papazulu 44, Bagog, conforme o plano. Decola da 10, curva direita da Euleda Motiva, 120, decimal 8, contra o transponder 5124. Confirmado, 51. É 5124 ou 5126? 5121. Não, 5121. Volta pronto. Tomado. Que prova uniforme de estacionamento? Visado Sierra Sierra Lima Sierra, com centena, conforme o plano direto, decolagem da pista 17, com curva à esquerda, saída Momo, controle 120, decimal 8, 5104. Zero para informação, tem agora um Galaxy 10 milhas à frente, em pouso para 17. Tem azul 9547, certo? 9540, pistão 17 deve estar agora a 9 milhas à frente. Está visual com a pista, o azul 9540. 540 modificada presente? Afirma. 121.1. Again, position to Exo Lima because there is aircraft from the Titan push gate 11. You have inside? Estou em Salvador, uma boa tarde, o azul 9540. 9540, muito boa tarde, continue a aproximação, agora na autorização de pouso, recorre na curta final da 97. Para cheque, a altímetro marca 1017, o vento no 90 graus com 79. 20.017, reportando na curva, o azul 9540. Confirma, por gentileza? Roger, what position? After Boeing 767 start taxi, clear to position 12. Até o ponto de espera está livre. A torre em 118, decimal 95, com ajuste no 0 no 7. No ponto de espera da 10, chama a torre táxi via Índia. Está livre, táxi via Índia, ponto de espera da torre 295, 1017, gol 1966. Oh, Mike Lima, que prossegue. Autorizado, taxi até o hotel, reporte para ingresso, 1-0. Estimativo, vento no 8-0 graus, com 1-12. Livre decolagem, vento no 8-0 graus com 6-12. Tower 1, Unity Small 95 and QNH 107. Colonel Wilson, clear to taxi, holding 1-1-8. India, 2910-17 Tower 118 has been identified. Desculpa, eu não entendi o que você solicitou. Ajuste de altura. 1017. November 100 Golf Victor, could you confirm where are you parked? So left, Econ 3, Roger, just a minute. Observador, posto na lança do Gaú. Ouviu me chamando o sol? Cliente autorizado, táxi Alfa, reporte na Delta. FAB 7208. É Lima? Liberar a última esquerda e para ingresso no pátio principal, chama só a linha no 219. Gente, a última esquerda, ali lá, vai chamar só no 219, é do 95. Hotel Yankee ali mantém no 7. Aí mantém, meu bem. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, throughout transition, Salvador control 120.8. Scope 5062. Mike Oscar, departure. Fox, Romeo, Oscar, Tango, India, transition. No 69-18, confirme se há slot ATC para pouso em Salvador. No 69-18, o controle de Salvador está ciente. Informa pista 17 em uso. Vetoração para aproximação visual para pista 17. Curve à esquerda, proa 050. Azul 6918, informamos que o campo encontra-se visual, no entanto, chuva leve sobre o campo, visibilidade de 1.700 pés, a visibilidade de 7 km. Sim, Azul 6918. Controle Salvador. Hello, Ottawa, good day, can I do 77, ready in sequence. 077, maintain hold point. Maintain holding point, runway 10, can I do 077? Austin, cruise 108. Decolado. Tente, Mike Lima, Austin, controle no 208. 208. Ao meu hotel Yankee, tem livre decolagem da 17, vento no 80 graus, com 8 nós. Zero, mantenha o rumo sul. O rumo sul está presente, mas mostra. Zona 540, foi informado por São Uno Romeu. São Uno Romeu, a zona 540. Do 69-18, desça para nível de voo 050. 050, do 69-18. O gol no 097 apenas confirmando. Prefere sair da Elefa no Alfa ou a Momo Elefa? Você é Elefa no Alfa. Sim, só uma coordenação contra ela. O hotel Yankee decolou agora ao 00, condições de cruzar de imediato aqui, próxima captura no 0, campo? Sim. Eu fagilizo o cruzamento da pista. Cruzamento do eixo não na 028, só vai agilizar. Condições de cruzar no posto na cabeceira na 0? Afirmativo, condições de agilizar cruzando a cabeceira. Gente, está autorizado, reporte eixo da 028 livre. O nono meia meia, informa que você está aguardando um tráfego que decolou para cruzar o campo, após eu liberar o eixo da mesma, eu libero a sua decolagem. Paciente, está visual com o motor 1 9. O 097.24. Confins autorizado, 360, via Peso 21. Decolagem na 1-0 direita. A saída é Momo, transição é Lepa. Foi negado, Lepa 1 no alfa pelo controle. O controle é Pera 1208, 5123. 360, com 5321, Momo, 208, controle, 5123, Momo, 1-0-9-7. Eu corrijo, eu paguei curva direita, curva esquerda, Momo Elé. Curva esquerda, Momo Elé. Reporte pronto, puxa só. Ciente visual com medo. Confins, 4-1-8, confins, só um instante. Só estacionou a frequência livre. Para prosseguir para o destino ou manter o corredor? Eu quero prosseguir para o destino. Gente, vou coordenar com o controle, ok? Afirmativo. Condor 077, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 077. Sou Yankee, mantenha pro norte e chame o controle em 120.8, que irá sequenciar o senhor para os destinos, ok? Mas mantenha pro norte. Sim, Yankee, vai manter pro norte 1208. Que mantenha a proa norte em condições visuais do nível peso ajuste 10-17, reporta no Travessa Bahia de Aradu. Reportará no Travessa. Qual Travessa? Travessa de Aradu. Travessa de Veracruz? Aradu. Porto de Aradu. Cruzamador, gol 1966, vai cruzando 1.600 pés, perdida a saída, PUCA. 1966, seu controle Salvador, está sob contato radar, igual 370. Após 2.000 pés, vou direto Jamo. Subindo 370, após 2.000 pés, pro de Jamo. Gol 1966. O meu hotel Yankee, controle. Escuta, controle. Tem condições visuais de guardar pro 350, mantendo as condições visuais? 350? Vou na proa 350, está passando o Romeu Hotel Yankee. Primo, vai voar 350, Romeu Hotel. O gol 1966 informa desvio na direita, aproximadamente aí umas 10 a 15 milhas após retorno na proa de Jamo. Você desvia o gol 1966? 66. Salvador, Brasil, 2771, confirme se é slot ATC para pouso em Salvador. O senhor possui slot para pouso em Salvador? Não, senhor, eu vou regular, está atrasada a companhia da viagem tomada. Eu não sei se eu tenho slot ou não. A companhia mandou levar lá e vou dar contato. Gente? Gente, está autorizado a chegada Mari até a posição Itapu, azul 2771. O senhor está ciente que a pista em uso é a 107? A pista em uso em Salvador é a 107. O campo opera visual chuva leve sobre o campo, visibilidade de 7 km, teto de 1.700 pés. Ok. A senhora, quem quiser chamar, ele sabe aí. Mari e TAP, após a TAP, a senhora aguarda a vetoração para prosseguir visual para a pista 107 de Salvador. Mari e TAP, aguardando a vetoração de TAP para pegar o nome. Obrigado. Patango Romeu Hotel Yankee tem condições visuais de guardar a proa 290? 290, Romeu Hotel Yankee. Para a proa 290, Romeu Hotel Yankee, mantenha 1.000 pés, ajuste no 017. 0 no 7, mantenha 1.000 pés, Romeu Hotel Yankee. Controle, Salvador. Copa 04, prossiga. Selecionada, interfere 36 com a presença para o hangar da EBTA. Guarde coordenação com a torre, o Copa 04. Nossa, posição agora. Vindo a linha do litoral, no meu peso, Copa 04. Azul 6918, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 1017, descendo para 3.000, azul 6918. Retornando a proa de Jambo, gol do 966. 966, forma restrita a nível de voo 270 pelo Santa Recife. Restrito 270, gol do 966. No informo que sem slot ATC não há possibilidade de pouso em Salvador. Confirme a autonomia e aeródromo de alternativa. Nossa alternativa é a Maceió, autonomia de 2 horas. Call me 28 April 1, Canadian 017. Obrigado, sim, o Azul 271, grato pela informação. O 6918, curve agora à direita, para o 075. 075 à direita, Azul 6918. 6918 vai atingir e manter 3.000 pés, informa o tráfego, posição de 1 hora, 17 milhas, no rumo Oeste, um P32 Romeu. Ciente, Azul 6918, não visou. Meu 077, Salvador Approach. 118 para o táxi, PB81, alterna Campinas, 3 horas e 40 da manhã. Pode esperar, dá no 0, está autorizado, ajuste no 0 no 7, torre 1 no 8, decimal 95, Azul 41 no 8, por favor. Até o ponto de espera da 1-0, estou autorizado, quando pronto, torre 1-8-9-5, azul 4-1-8, obrigada, senhor. Comente. 1-0-9-7, prossegue via Índia, até o ponto de espera está livre. Índia, até o ponto de espera, 1-0-9-7, 3-3-3-9-5. Afirmativo. Obrigado. Paulo Xanar, 6-3-5-5, pushback, acionamento, remota 13, Lima. Está ocorrendo a coordenação com o CGNA, mas eu vou aguardar um pouquinho para autorizar a descida do senhor até ter essa informação confirmada. Paciente, está no 70, está ligado de descida. Segue Go Company, to Hold Point, vai à Índia. Contact Tower 1, on Lady Spawn 95, que o Lady 107. Ok, vou Tower 73. Salvador, Oceanair 6355, pushback, acionamento 13, Lima. Autorizado, chama o táxi, Oceanair. Autorizado, chama para o táxi, 6355. Patango Romeu até o Yankee, sem condições de visuais, guarda para 270 por 5 milhas. Na proa 270, Romeu até o Yankee. 2771, programa em órbita sobre a posição ITAP, com curvas pela esquerda. Órbita ITAP pela esquerda, o 2771. 1966, restrita a nível de voo 270, chame Centro Recife 12685, alternando 12545. Restrito ao 270, agora com Recife 12685, alternando 2545.